Sejam bem-vindos ao novo espaço infantil da Antena Web. Sim, sim, um espaço totalmente dedicado a vocês, mais pequeninos. Este é o Contos de Contar e eu sou a Drica. Neste espaço vamos ter muitas histórias, músicas muito divertidas e cheias de aventuras de amiguinhos com os quais vocês podem cantar, dançar, pular, imaginar, sonhar, ou seja, fazer aquilo que vocês mais gostam, divertir-se. Espero que gostem deste espaço e que no fundo sorriam, porque o mundo é das crianças. Lápis serve para escrever, sinos ou pensamentos. amizade. Era uma vez dois ursinhos castanhos, muito amorosos, chamados Clara e Miguel. Eles eram os melhores amigos e gostavam de fazer tudo juntos. A Clara adorava andar no baloiço, enquanto o Miguel gostava de dar cambalhotas. A ursinha andava ansiosa pelo dia da amizade. Nesse dia, o ursinho ia dar uma prenda como prova da sua amizade. Quando esse dia chegou, o ursinho não lhe deu atenção. A Clara ficou triste e começou a chorar. Oh, que tens? Perguntou Miguel. Disse a ursinha. O que é que tu fiz? Perguntou o ursinho. Sabes que dia é hoje? Perguntou ela. Sei. E então? Chorou a Clara, que fugiu a correr. Clara, espera! Gritou Miguel. A Clara continuou a correr sem olhar para trás. À noite, Miguel bate à porta da Clara. Clara, abre por favor, pediu Miguel. A ursinha abre a janela e pergunta: O que queres? Já não chega como fizeste hoje? Vem aqui, quero dar-te isto. Feliz dia da amizade. Disse-lhe, dando-lhe uma rosa. Tu não te esqueceste? Perguntou ela. És mesmo tolinha. Achas que me esquecia? Disse. E se me esquecesse, não era uma prenda que dizia se somos ou não amigos? Adoro-te. És o meu melhor amigo. Também te adoro. És a minha melhor amiga, disse Miguel, dando-lhe um beijo. Assim, os dois ursinhos mostraram a todos que não é com presentes, mas sim com amor, que se constroem verdadeiras amizades. Ai, ai, ô espantalho. toda a gente tem um bom coração. Espantalho divertido é muito trapalhão. Na quinta todos cantam para ele esta canção. Espantalho diferente e muito brincalhão. Gosta de toda a gente tem um bom coração. Espantalho divertido é muito trapalhão. Na quinta todos cantam para ele esta canção. Ai é! Uma linda e pequena banana de cabelos verdes e olhos pretos muito expressivos que vivia numa encosta onde o sol nunca tinha chegado. Apesar de viver sozinha, ela era muito feliz. Todos os dias, ela brincava e conversava com os animais e frutos que lá apareciam e nasciam. Os animais disseram que o sol e a sua região eram bonitos, cheios de pássaros, flores e cores. Começaram o inverno. Os frutos murcharam e os animais partiram para a região do sol. Assim, a pequena banana ficou sozinha. Mas não ficou triste. Brincou com a neve e fez a árvore de Natal. Passa o tempo. Chegou o verão. Os frutos e os animais voltaram. A pequena banana ficou muito feliz com o regresso dos amigos. Mal subiram, começaram a contar as suas aventuras. No dia seguinte, faltava muito pouco para o aniversário da banana. E os seus amigos queriam fazer-lhe uma surpresa. Vamos esconder e depois gritar surpresa, disse o lobo. Não, não. Eu acho que se nós fizéssemos um bolo bem bonito, ela iria gostar, disse a formiga. Esta, disseram as amoras. Vamos fazer uma festa e organizar uma viagem à região do sol, disse a minhoca. Como não chegaram a um acordo, foram dormir. Ao outro dia, todos acordaram assustados com os gritos da minhoca que quase era comida por um pássaro. Depois de ajudarem, todos se riram. Voltaram a falar sobre a festa e decidiram fazer o que a minhoca tinha dito. Chega o dia. E antes de vá acordar, enfeitam a encosta com bandeiras, balões e uma linda faixa que dizia Feliz Aniversário. Bá acorda assustada com tanto barulho. Ao chegar à porta, fica espantada com aquilo que vê. Parabéns! Obrigada, amigos. Todos estavam alegres, menos a Bá. Ela estava infeliz. Tinham-se esquecido da sua brincadeira preferida, a apanhada. E quando o lobo vigiava, os outros tentavam convencer as amoras a irem falar com a Bá. Quando chegaram à casa dela, as amoras estavam a chorar. O que é que têm? Gostávamos tanto de ir à região do sol. Queres vir? Não, estou tão bem aqui. E uma pequena viagem? Já disse que não. A